Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, e serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaços e poeira e chão. Com dois amigos, um recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sim, uma morte não levou. E o agonizante nos braços do amigo diz: para conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado de um filho marca pra sempre onde foi sentado vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Daqueles bons e velhos tempos, nunca mais irão voltar. Mas o destino cruel e marco a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, uma carreta foram se jogar. Mas como todos têm a sua sim, uma morte não levou. E o agonizante nos braços do amigo diz: para conhecer meu filho, porque eu não vou.